longe vem, de perto também. A crise é solo fértil e crescem, vindo no vento as trevas. O ódio une ao diferente, a ideias que nem sabem. Às vezes soam vozes do além, a idade média entre nós. Inquisição de fardo ou não, juízes e robôs encorajados quando não tem o face a face no face, o fascismo sem espelho vem sempre a si mesmos como cidadãos de bem, contaminando os mais de baixo também, e a escravidão de volta aqui.